Minha nega empoderada. Você é empoderada, mãe? Então chama geral que é empoderada, mulherada. Chama! Chama, chama. Piseiro e pagodão, só que você vê. E ei, eu nem queria tocar no assunto, mas falaram que hoje é dia de quê? Dia de chamar. É nós bebendo, elas descendo o paredão, já tá batendo. Mulherada já tá louca, não vai prestar. Balde de gelo na mesa, uísque, gin e cerveja. A bagunça já tá feita, deixa rolar. É o GG mandando a braba desce. Empoderada desce, empoderada desce. Ei, garçom! E tu catope das malvadas desce. Já tá feita, deixa rolar. É o GG mandando a braba. Desce, empoderado, desce, empoderado. Cadê as empoderadas? Cadê? É do galope das malvadas. Desce, empoderado, desce, empoderado, desce. Agora vai, galopa, galopa, vai, vai, vai. Galopa, galopa, galopa, vai. O galopa, galopa, chama. Desce, empoderado. Empoderada.